tive que equilibrar. Tudo meio a meio. Carrego forças opostas como fogo e gelo. A minha escolha que importa. O que vier em frente, vou mostrar pro mundo acordar. O poder que só eu tenho. Eu já treinava desde muito pequeno. Fui obrigado a nunca sentir medo. Porque meu pai diz qual missão eu tenho. De subir ao Almighty, me tornar primeiro. Tudo aquilo que passei na minha vida, só eu pude ver quanto minha mãe sofria. Eu já não aguentava mais a vida que eu tinha. Enquanto eu chorava no chão, na minha mãe lhe batia. Eu só preciso do meu lado direito. Te disse que não perdoaria em Devon. Sou uma mulher e você deixou enlouquecendo. Dentro de mim ela tem meio poder do fogo. Eu não sou como meu pai e nem como os outros. Eu só queria ser maior herói de todos. Ela olhou nos meus olhos e viu aquele monstro. Minha mãe jogou água fervendo no meu rosto. Com a chama o calor é infernal. Ou abaixo de zero graus. Vou levar marcas do passado pra sempre em mim. Todo herói sempre carrega uma cicatriz. Nunca fui alguém legal ou uma criança normal. Metade gelo e fogo. Fui estudando na melhor escola do Japão. Já mesmo respeitado, entra por indicação. Que esse mundo onde a maioria da população é formada por heróis e eu tô em ascensão. Meus oponentes já tentam me derrotar. Nesse torneio eu vou te provar quem sou. Vocês nunca vão estar na minha altura. Nem me dourar, nem Bakugou. E com o Midori eu tive que lutar. Lembrei da nossa conversa, você me fez enxergar. Com minha individualidade eu vou te congelar.